souvenir, não tenho souvenir, um souvenir de Portugal. Mas compro um souvenir, um belo souvenir, que é de fabrico nacional. E levo um souvenir para se prevenir contra a saudade habitual. Um super souvenir, um super souvenir, um souvenir de Portugal. Souvenir, temos muito, é só pedir. Souvenirs é o que há mais. Temos rendas, madeirais, tapetes de arraiais, muito galo rococó, de Barcelos e não só.